sei mais porque vivo a sofrer. Pois eu nada fiz para merecer. Te dei carinho, amor, em troca ganhei gratidão. Não sei porquê, mas acho que é falta de compreensão. Você me tem como réu, o culpado e o ladrão, o tentar ganhar seu coração. Te dei carinho, amor, em troca ganhei gratidão. Não sei porquê, mas acho que é falta de compreensão. Você me tem como réu, o culpado e o ladrão, por tentar ganhar seu coração. Todo mundo erra, todo mundo erra sempre, todo mundo vai errar. Não sei porquê, meu Deus, só se eu vivo a penar. Não tenho nada a perder, também não tenho nada a dar. Por isso é que eu vou me mandar, vou me embora agora. Vou-me embora agora, vou embora pro outro planeta, na velocidade da luz, ou quem sabe de um cometa. Eu vou solitário e frio, onde a morte me aqueça. Talvez assim de uma vez, para sempre eu lhe esqueça. Te dei carinho, amor, em troca ganhei gratidão. Não sei porquê, mas acho que é falta de compreensão. Você me tem como réu, o culpado e o ladrão, por tentar ganhar seu coração. Todo mundo erra, todo mundo erra sempre, todo mundo vai errar. Não sei porquê, meu Deus, só se eu vivo a pena. Não tenho nada a pedir, também não tenho nada a dar. Por isso é que eu vou me mandar, vou-me embora agora. Vou-me embora agora, vou me embora pro outro planeta, na velocidade da luz, ou quem sabe de um cometa. Eu vou solitário e frio, onde a morte me aqueça. Talvez assim de uma vez, para sempre, todo mundo erra. Todo mundo erra sempre, todo mundo vai errar. Não sei porquê, meu Deus, só se eu vivo a penar. Não tenho nada a pedir, também não tenho nada a dar. Por isso é que eu vou me mandar. Por isso é que eu vou me mandar.